são sinônimos de espetáculo. Alegria. Alegria. Criatividade. Criatividade. E, claro, muita pressão. DJ Gordo. E DJ Dinho Pressão. Muita pressão. Atenção, caçadores. É chegado o grande momento. A dupla pressão do Pará vai assumir o comando do gigante. Agora, agora, agora. A maior pressão de aparelhagem do mundo vai começar. A pressão vai subir. Bora que a pressão vai subir, Juruna! A pressão vai subir. E aí, Corinthians? A pressão vai subir. Subindo! All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey. A galera vai dançando e o Gordo e o Dinho já chegaram na pressão. Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Pra cima! Oh! Balança, vai! Demece! Hey! Oh! Segura o animal aí! E a você. Ela quer dar pra batida. Ela quer o 5-5. Ela quer dar pra batida. Mas ela quer o Robertinho. É o melô do Robert dos Fugitivos. E aí, Leonor? Um abraço pra você. Bora pra cima, os Fugitivos. E a galera vai fazendo o plaqueado do gigado, plaqueado do gigado. Quero ver agora. Júlio, bora Marlon! O Marlon 1 e 2, moleque, hoje aí, ó. E aí, Jacura? Bora aqui, ó, floresta tá mil graus, moleque! Jura, se passaram o Dilcinho também tá na área! E aí, Daniel? Quando tô no é a nossa galera do setor, lá do Riacho Doce! E o nosso parceiro Spike da internet, já aqui na ponta direita, sempre dando moral pro gordo e pro Didi. Obrigado, Spike! E o crocodilo tá mil grau! Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. Ô Spike, bora, bora, bora, agora sim, vai, vai! Joga a mão pra cima pra soquinho dar um pito! Joga a mãozinha pra cima, dá-lhe soquinho pro céu! Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, soquinho! Soquinho, não para, não para na pressão agora sim. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Gordinho tão tocando e o show fica pressão. Ela vem pro crocodilo pra pegar de ladrão. A mulherada vem, vem. Elas gostam assim. De ladrão pra pegar de ladrão. Nosso amigo Jonathan, irmão do Madeirito. E o meu parceiro Michel da Fiel Corintiano. Alô, Michel! Seja bem-vindo, meu irmão, um abraço pra você. O meu parceiro Alex do Lanche. E aí, malzinho? Clarissa Beltrão, meu parceiro Sapinho. Segura, Sapinho. Bora que a referência tá no ar. Tá no ar. A referência já tá no ar. Tá no ar. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Já tá no ar. Quem é que tá aqui? Quem é que tá aqui? Pega meu animal. O bagulho vai endoidar. O bagulho já endoidou. Já endoidou. Já endoidou. Já endoidou. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar loucão. E aí, Fabinho? O homem que comanda os malas do Guamá. É caixa baixa na veia. Hoje eu vou ficar loucão. E dia 10 de março, prepara o palácio que a gente tá chegando. Hoje eu não quero voltar pra minha casa. E aí, Lelo Doido? Um abraço, moleque, também tá no som que ele gosta. Bora, Patriquinho. Os moleque do canal. E a nossa equipe em 5 também, Janária. O nosso parceiro Rômulo, um abraço pra você. Dudinho, pressão para Rômulo. Agora eu quero ver. Já! Conhece. Bora, Alberto Martins. Você conhece. E o meu parceiro Sérgio Leones também tá comigo. Um abraço, moleque. Vai. Só na manha, vai. E aí, Pipoco. Meu parceiro Derek Pipoco também tá na área. Meu amigo Celo da GDG. E aí, Celo. E a sua loira, mulher do armarinho, Janaína. Bora, vai, vai. Bora, vai, vai. Bora, vai, vai. Sinal de aí, pop com o papo, moleque! Já! Sacudindo, sacudindo, balançando e sacudindo, balançando. E a galera vai no clima todo. E aí, Beto Medalha, segura a pressão agora! Você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de pressão. Bora, Diego, GDS. Hoje ele já tá no som que lhe dá valor. Bora, Diego. Crocodilo Prime. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Agora senta, agora. Senta, senta, senta. Senta, senta, senta. Senta que senta, senta. Senta, senta, senta. Bora detonando, bora, bora detonando. Bora detonando, bora, bora detonando. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. E doido aqui no grupo. E vai, moleque doido. E doido, e doido, e doido, e doido. Manda, manda, manda. Manda, manda, manda, manda. Tirari, tirari, rarara. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. crocoletes no camarote. E as crocoletes disseram assim, ó: terça-feira de carnaval, todo mundo atrás do trio Tunhão. É o bloco crocolô que vai ser mais ou menos assim. Vai, vai, tchá! Bora, meu parceiro, Pituca da ponta, você e meu parceiro. O meu parceiro Binho, agora o homem do Uber. E aí, Binho? Um abraço pra você, meu brother. Meu amigo Caio do... O homem do rock, fala Caio do rock, você, o empresário Quinho. E aí, moleque? E aí, meu parceiro, é o vizinho do Mega? Ele já tá na maior pressão de aparelhagem. O nosso parceiro, o tal da Estátua, também tá na área. Vambora, tal da Estátua! E meu parceiro doidinho dos empresários da Ceasa. E aí, doidinho? Tá na área, um abraço pra você, meu irmão! Vira, vai! Bora, Maiane, bora, Maiane! Quero ver o grito! As amigas se juntaram pra bater os parabéns pra bandida. Bora, bandida! Bora, bandida! Vai, vai, vai já! E olha o meu parceiro Renanzinho dos Põe na Fita, ele o fiel. E aí, meu parceiro, o meu parceiro Fabinho do Mala, também o Fabinho Ferrari tá na área. Vem, bandida, vem, bandida, vem, bandida, vem, vem. Se quer dar um rolé, eu vou te apresentar o gigante croco primeiro. Tu já sabe qual é. Gordo e Dinho, pressão. E o Dinho é pressão o tempo inteiro. Pressão. Vamos lá pro croco. Tá tudo bom. Jamaica Design. Ele na regra, olhou pra mim, olhei pra ele, falei assim: vem com o gordo e o Dinho. E o meu parceiro Maílson da família Roxon. E aí, Dona Surama? O Weber, o homem que manda e desmanda no Murini e também em Macapá. Bora, bolacha. E aí, empresário Dentinho? Tá todo mundo aí, ó. O Juan Louco e a primeira dama, obrigado pela moral sempre. Mas, irmãozinho, você e meu parceiro fiel também, os nossos fãs da vida, já estão na área. Deixa eu morar assim, assim. O animal detona. Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Como é que é, como é que é? Ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado, ela quer o seu gostado. Ela tá no crocodilo, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, treme, treme, treme, treme, esse homem, eu vou tremer, treme, treme, ela treme, treme, treme, ela treme, não para, não para, não para, não para. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melinho. Agora, fiel. Da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Vem embora, vem embora. Batizado essa aqui do fiel, moleque. Não tem jeito. E ele gosta. Chutando esse piro. Mil graus. E aí, família Ferrari? Um abraço pra você. E as crocoletes também estão na área. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas minhas. E a musa Mabel também já tá na área. Novinha minha adora. E aí, Mabel, seja bem-vinda. E as novinhas minhas adoram. E as novinhas minhas adoram. E as novinhas. E meu parceiro Alberto Martins. Ele já tá na área. Pra Alberto, você. E o Dinho Bressão Netuno. Ninguém me queria. Dinho. Pressão, pressão. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. A novinha aqui do croco, elas me adoram. As novinhas aqui do croco, elas me adoram. Meu piro, piro, piro, piro, meu piro, tô vindo aí. Pega, pega, pega, pega. Piro, tô vindo aí. O homem que fez o vídeo. Meu piro, tô vindo aí. Tem uma moto agora. É o doidinho. Esse é doido de verdade, não é frescura não. Hoje é rock doido. O Beto Metralha falou: hoje é rock doido, hoje é rock doido, hoje eu vou dar uma volta lá no grupo, lá no grupo. Hoje é rock doido, hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui no croco. Hoje eu vou parar no croco, vai ser bagulho doido. Será pro chefinho. Nosso amigo Fabinho, show dos polêmicos dos Jurunas. Fechadão com o bloco Crocoro. Croco louco, papai. Um abraço também aqui a toda a minha galera que hoje veio curtir o animal diretamente lá de Ananindeua. Obrigado! bagulho. Nossa amiga Dani Lorini, meu parceiro Batina. E aí, Batina? Os homens do pânico da curtição. Dona Silvia, ela e o seu grande amor. As mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma, porra nenhuma. Só as mulheres que não dependem de homem pra nada. Bate na palma da mão, bate na palma da mão. Bate, bate, bate, bate, bate, que o bagulho vai doidar, vai doidar, vai doidar, já! É mascote. O mascote disse assim que eu gosto. Desse jeitinho assim, ó. E aí, parceiro Cassiano? Da equipe em 5, a Beatriz, o Kigo, amigo Vitinho, o Lono também da cabanagem, amigo Rômulo, toda a equipe em 5 do Croco aqui na ponta direita. Um abraço especial dos irmãos Gordo, Gordo e Dinho Pressão. Abraço ao bonde dos cria, amigo Vandes e a sua primeira dama. Um abraço pra você, meu irmão. E aí, parceiro Malzinho, abraço pra você aqui do Dinho Pressão. Dinho Pressão. Segura, Malzinha. Alex do Lanche, Alice, meu Deus, tal da Stato e você, sua esposa. Tá todo mundo aqui na direita, moleque. Bora, Sapinho, você e meu parceiro Doidinho. Os empresários da Ceasa. Sempre dando moral aqui pro nosso animal. O gigante da Amazônia. É só sucesso assim, ó. Arregaçando tudo. Quando a gente fez amor, o peito vazio ficou. Amigo Rogerinho da Broche. Não ouvi. E aí, Rogerinho? Te amo e não quis. Ele é só a primeira dama. Você nem ama. Gosto Leu, já na área. Com certeza. Bora, Oxi do Equipe BF. Aqui. Mas não vou chorar. Coloquei por nós dois. Música de letra. Não vou desistir. Você. Você é meu. Crocodilo Prime. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. E aí, Pipirinha? Super Hot vai. Caixa baixa. Super Hot vai, né? Nunca. Empresária Carla. E o meu parceiro Adriano Parque também. Você é meu também. Esse casal tem um carinho muito grande. Aqui na esquerda, um abraço do Dinho Impressão. Segura aí, Dinho. E o Potter. Daquele jeito hoje, né, pô? Betinho e Isabelense. Bora virar mais uma desse jeito! O Potter tá sempre preparado, né, Potter? É, a Potter. Você partiu meu coração. E meu parceiro Fagner dessa miséria. Um abraço a você, Wagner! Você. E o Davizinho de Curtição também! Agora! Agora veja o sol! O Bangu virou! Ah, e R.A. Boutique! E a marca Duke Golden no telão aí, ó! No conto que pudesse mudar! É a marca que veste e patrocina o Gordinho! O nosso empresário Ando segurando, é só! Agora veja o sol! Seu negão nessa miséria! E aí, Bumbum? Gira, abraço pra você, Bumbum! Agora vai sofrer. Tá escutando todo labial aí. Minha mão, seu. O nosso amigo Juninho Souza. Olida, abraço pra você, Juninho! Poderosa, super bis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Júnior Santorini. Santorini. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo e rapaguejando. Chovendo e rapaguejando. Aqui tá chovendo. Tá chovendo. Tô nem aí. Tô nem aí. Ai, ai, ai, ai, ai. Para as mamas do no beijo, eu vou levar essa pra viagem. Seu Leão Nogueira! Gigante! O gigante Leão Nogueira! já tá aqui na direita também, curtindo o som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Bora pra cima. E meu parceiro Pituca da Ponta. Ele já tá na sua origina. E já falou, tá no setor. E eu vou pra cima. Pra cima. E o nosso empresário Netinho Lima. E o meu parceiro Fabrício. Da casa de carne, Jurunas Carne é referência do Jurunas. Olha o Jurunas Carne no telão. E olha, olha o batidão, batidão. Vai, vai, vai, vai, vai. Olha o Jurunas Carne no telão, neném. Vai, vai, já. É tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo, puta, é tudo. Um, dois, três, quatro, cinco mil, que não vai. Tudo gordo, bota na pressão. E aí, Bibirinha? E aí, Fabinho dos Malas? Bota na pressão. Olha o sucesso no ar! Loucão, loucão, loucão, loucão. E o meu parceiro Spike da internet já falou. Tá chegando uma bala pra galera aí. Da cúpula vai ser lançada aqui no Croco. Bora pra cima, moleque! Parado no bailão, oi no bailão, o Croco tá pressão, o Croco tá pressão. E no nosso telão, a loja Josi Modas e a Biuzi diz, é a marca do momento. Parado no bailão, oi no bailão, o Croco tá pressão, o Croco tá pressão, o Croco tá pressão, o Croco tá pressão, o Croco tá pressão. Bora, Maílson! Carreira solo, hein, Jé? É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter. Ah, não, tem a Surama. Hoje nós em conversa. Desse dia de manhã toda, eu me joguei no mar. Entendeu outra coisa, mas ela entendeu direitinho. Faz de dor. No bailão, oi, no bailão. E aí? O Croco tá a pressão, o Croco tá a pressão. O Croco tá a pressão, o Croco tá a pressão. O nosso amigo Ted da GDU. Caralho. No bailão, oi. Agora eu quero ver, batatinha, agora, já. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Bota pra aquecer aqui esquerda, já. Agora é hora de aquecer, tá? Faz aquecimento, faz aquecimento, aquecimento, aquecimento. Olha aquecimento, aquecimento. E aí, meu parceiro Dark da XP, qual o papo? E os nossos grandes de sem coração já falaram. Não alivia. Terça-feira, o Jurunas vai ferver. Trio Tonhão rumo ao Palmeiras e a pressão vai subir. Já! Muito caqueado, muito caqueado, caqueado, caqueado. E aí, como é que é parado o Osto Leão? Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga. Olha que não pode parar, não pode parar. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí, Gabriel Nunes, lá vem mais uma. Vai. E segunda-feira tem o bloco do ar de Marituba. E na terça-feira todo mundo se encontra no Palmeiraço. E hoje, domingo, a Vila Sorriso tá em festa. É o bloco Crocoloco. Alô, Icoraci, estamos chegando! Agora. Meu ajuda, super-herói. Quem nunca viveu um amor de ilusão? Se você achar essa canção, que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. A galera joga a mãozinha pra cima. O que pensa que eu sou? Que não sou mais de ninguém. Desde que ela voltou, já não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. CDP já falou! Joga o anzol, joga o anzol, puxa o carretel, joga o anzol, puxa o carretel, joga, puxa, vai, vai, já, já, já. Parceiro Ricardo Rios também já na área. E aí, Ricardo? E meu parceiro Sérgio Leones também daqui. E aí? Alô, garçom, pra me descer a cerveja, balde aqui pro Ricardo Rios. Rapidinho, bora trabalhar. Alô, garçom, manicão. Dançando marcante, o Dinho detonando, detonando na batida, na batida, na batida, vai! Alô, DJ Gordo! E é sempre nome da Clínica Odontológica! É a Clínica Odontológica Pop Dentes no telão aí, ó! E aí, Weberfim? Bora, bolacha, você também, minha família, Roxon! Gentinho, Juan Lobo, sua esposa, o Maílson e a Surama, tá todo mundo aqui! Aqui! E aí, Floresta! Crocodilo! Não importa o tempo que passa, equipe 5! Eu sei que um dia você vai me amar, e aí? Não vou perder você, eu sei que fui alguém, mas voltei pra te Essa dar. É a Clínica Odontológica Pop Dente! Tá no telão, segura! Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Bora, meus moleque do canal. Bora pra cima, que a pressão aumentando. Nossa, nossa. E aí, Pop? Você mata. Ai, se eu te mato. Bora, vai, vai, vai, vai, já. Você. É crocodilo. E sabe tudo, vai? Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor te pede. E nosso amigo Hernando Raul Black. Eu te pede. Tá na área. Estou ficando louco. E aí, New Chocolate? Penso em você, meu amor, tu é. Meu amor. Crocodilo, meu amor. essa, Pingo. E o doidinho também. Me sinto tão só, falando com a lua. Peço teu amor. Tenho esperança, sei que estás em algum lugar, oh meu amor. Só na dor, falando com a lua. Açaí e pimenta. Diz que me ama, mas sei que não. Até finge bem, mas é em vão. Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém. Por isso que isso não pode ir além. Então vamos acabar, vamos deixar isso pra lá. Não tem por que insistir no erro. Até porque ninguém é de ferro. Não diz te amo, não, não vai mudar nada. Isso nunca vai melhorar, não, não. Por isso que isso não pode ir além. Vamos parar de brincar e procurar alguém para amar. E pra não piorar este erro, vê se me deixa em paz. Não, nós vamos ficar por aqui. Vem aqui sentir emoção com o gordinho pressão. A referência é impressão no Pará. O show tá no ar. Sempre em nome do meu parceiro João do Gelo. O rei do gelo da TF tá no telão, segura! Idade, Joel, idade no telão, bora, vai, vai já! E quebra o quadril, quebra, quebra o quadril, quebra o quadril, vai quebrando, quebra tudo, vai quebrando. E aí, Marlon? Que tem tatuagem. E o chute certo no telão. O maior site de aposta do mundo tá no telão, segura aí, ó. E aí, Diego GDS? Já olhou dali e falou, tô na área. Derek Pipongo, você também, segura, Derek. Ele e a primeira dama aí, né? Engraçado. E aí, gente, você também segura! Aquele sentimento. Resiste isso aí, Bezerra, resiste isso aí. Não é bom nada. Pode registrar. Atrapalhou a nossa história. Chegou. Dia 30 de março. Também confesso. Aniversário do nosso amigo Jamaica Design. Falou. E vai ser lá do Paraclube. Os camarotes fechados. E essa aí vai dar o que falar. DJ FP do Trimbala, Crocodilo e Mauro Som, parabéns desde já, Jamaica! E meu parceiro Andrezinho da TF também, tá aqui na retaguarda, só de boa! Bora, Andrezinho! Ainda tem o seu nome! Bora botar pra esquentar essa parada! Toma, toma, toma, toma, toma no pequeado, toma, toma no gingado, toma no pequeado! Eu quero ver agora quem sabe fazer gaqueado. Mexe, mexe, mexe, mexe, mexe a cabeça. O quadril, quebra, quebra esse quadril. Vai quebrando, quebra tudo. E olha o gaqueado no gingado balançado. Bora, caiu no rock, vem embora, vem, vem. Vai, bora, irmão. É a letra mais difícil que existe na música. Gordo e tiro pra ação, arregaçando tudo. O nosso amigo Júnior da Raul Black. E o Júnior da Raul Black tá na área. Inventei uma dança muito louca, inventei uma dança. Inventei uma dança. A dança é assim, ó. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som é digital. O cenário é leve. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme, treme. Treme aí, moleque. Vai tremendo, vai tremendo. Só no caque, só no caqueado. Só no caque, só no caqueado. Só no caque. Só no caqueado, só no caque, só no caqueado. De novo? Só no caque, só no caqueado, só no caque. Hoje tem bloco pro Colombo! Agora sim, agora sim, ó. Hoje. E sábado, dia 9, aniversário do meu parceiro Didi da Lacoste. E aí, Didi? E a minha equipe 5, alô, meu parceiro Rômulo. Abraço pra você, Rômulo. E o meu parceiro Valdinho dos Caxabás. Como é que é? Como é que é? Alô, Pipirinha, vai no corte agora, vai, vai, vai. A empresária Carla joga pra um lado, joga pro outro. E o Adriano Parque fica só olhando o caqueado, do gingado balançado. Vai, vai do caqueado, vai! Bora, pote, mostra aí como é que é. Vai! Alô, Pipirinha! Pega o teçado, a mola pra um lado, a mola pro outro. Tá na hora do corte, moleque. Vai, Pipirinha, vai, vai no corte. Toda GDU na retaguarda do Crocodilo, obrigado pela moral. E aí? Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando. E o Spike da internet falou: quando o gordinho bota a pressão, é assim, ó. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Chegava teus amigos, chegava teus amigos. Chegava teus amigos, teus amigos, teus amigos. Tô quase chegando em casa e sei que não vai dar bom. Minha mulher... A Mabel falou assim, ó. Tá na mão. Onde é que você tava? Você tá de sacanagem. Já são 5 da manhã. Tu acha que não tá tarde? A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos que estavam tocando. A culpa é dos gordos, é, Mabel? A culpa não foi minha. Sabe que a pressão é aqui. Estavam tocando, aí já viu, é rock doido. Alô, Bel! Rock doido. Rock doido. E a culpa não foi sua, a culpa foi de quem? A culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos que estavam tocando, aí já viu, é rock doido. A culpa não foi minha. A culpa foi dos gordos que estavam tocando, aí já viu, é rock. É assim que tu chega na tua casa, né, Spike? A culpa foi de quem? É que a culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos. Eu tinha beirada esperando o rock doido. É que a culpa não foi minha, a culpa foi dos gordos.